Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes, just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando o primeiro Tweepcast de 2014 e hoje a gente está aqui com o fracote Dante, o Pani Dante, né, Dante? Obrigado. Desculpa, vai, pode ir. E também aqui estamos com o Guerreiro Mônio. E como sempre, estamos reunidos graças aos esforços do valente Eric. Ai, graças a Deus que ninguém falou cafajeste para ir. Na verdade, o meu ia ser justamente o fracote. Eu fiquei com medo de alguém insultar nosso convidado falando cafajeste. Mas enfim. Cafajeste com pote. A gente está aqui com o nosso convidado, Vitor Cafage, né, Vitor? Para fazer uma entrevista aqui hoje. E aí, tudo bom? Sem adjetivos para mim? Pode ser cafajeste, vai só para não ficar sem nenhum. Então, em junho lá de 2011, a gente fez. O Vitor deu uma entrevista para a gente no site, né? O link está no post aí, mas foi em texto, uma entrevista bem curtinha, né? Na época, falando sobre o fim das tirinhas do Pony Parker e alguns planos secretos para o futuro aí, né? E hoje, né, 2 anos e meio depois, a gente vai bater um papo sobre tudo que rolou e a gente volta a falar disso depois dos comentários. Bom, então, a gente está aqui celebrando o aniversário do Arachnofan, né? Hoje, dia 26. Esse programa ele foi ao ar dia 31. E dia 26 a gente está gravando isso aqui ao vivo, né? No Hangout. Dá até para ver a cara de todos nós, menos a minha, no YouTube, gravando isso aqui. E a gente está fazendo uma gravação dos comentários do mês, como eu disse, por umas 5 vezes ao vivo, né? Então, só para começar, eu primeiramente vou ler um e-mail aqui que o Lucas Felipe mandou pra gente e depois a gente vai responder os comentários do pessoal aí. Então, vou ler aqui rapidamente. Ele mandou: quero agradecer a vocês pelo espetacular trabalho de revisitar todas as histórias do Aranha. Sei que não é um trabalho fácil, mas vocês o fazem com maestria. Visito o site constantemente e fico triste em ver que quase não existem comentários nos posts. Nós também ficamos, né? E muito. É por isso que me comprometo a fazer comentários em todos. É uma ação pequena demais em vista dos trabalhos que vocês fazem. Vocês merecem o reconhecimento de ter não só o melhor site relacionado ao Aranha, como também o melhor podcast do mundo. Olha só que exagero. Mas valeu, é um presente de aniversário o e-mail do cara, né? Justo. Mesmo sem saber que era nosso aniversário. Nossa, fiquei então... até emocionado, tô chorando aqui, vou ter que sair um pouquinho. E aí, alguém mandou alguma pergunta aqui pra gente responder? Vamos ver. Perguntaram sobre as nossas expectativas para Homem-Aranha 2, a ameaça de Electro. Então, na verdade isso não tem a ver com os últimos programas, né? Mas... Ah não, mas ela estava aí antes já. Não, mas de qualquer forma isso o pessoal pode ir perguntando, a gente pode fazer respondendo na ordem, e as que forem referente aos programas a gente põe na Depois na edita tudo. Edita tudo e faz uma leitura de e-mail só, né, Magari? Só pra dar pouco trabalho pro Magari. Que tem eu? Cara dele de tristeza, né, cara? Não, mas pode ser. Quais são as nossas expectativas? Então, eu tô tentando não criar expectativa alta pra não me decepcionar, né? Já basta o filme justo. Anterior, né? É o filme anterior que não é surpresa. Já todo mundo sabe que eu não gostei, né? Foi igual o filme anterior, já saiu pulando do cinema. De skate, né, Maga? De skate. Nem que seja com skate embaixo do braço, que eu não sei andar de skate. Não, mas falando sério, eu tô com uma expectativa mais alta pra esse filme. Pelas imagens que a gente viu e tal, eu tô achando que vai ser melhor. E pô, pior que o Homem-Aranha 3 e mais chato que o Homem-Aranha 2 não vai ser, então. Eu nunca entendi teu problema com o Homem-Aranha 2, mas tudo bem. Pois é. Se entrar nessa discussão, a gente vai falar só disso. E, Dante, o que você tá esperando aí? Assim, quando assisti o primeiro, pra mim era assim, eu não achei ele tão ruim. Eu achava necessário ter feito esse reboot tão cedo, né? Eu podia ter esperado mais tempo. De preferência, esperar os direitos voltar pra Marvel, mas como isso dificilmente vai acontecer. Foi exatamente por isso que fizeram que foi feito, justamente pra não voltar. Só que assim, ele realmente ele tem umas coisas meio estranhas, né? Então assim, eu acho que esse segundo filme, a tendência dele é manter algumas coisas que não são tão legais pros fãs, pra quem realmente conhece, né, o personagem. Então, assim, eu acho que não vai acabar agradando muita gente, mas eu acho que eu vou gostar de qualquer forma. A não ser que eles caguem muito. Aí. Pô, eu gosto de Homem-Aranha 3, pô. Estamos sendo ruim. E não gosta do 2. Não, eu não falei que eu não gosto do 2, eu falei que é chato o 2. Ah, tá. E você, Presto, o que você tá esperando aí? Ó, assim, eu não gostei do primeiro. Eu achei que ele tem um monte de falha chata, que eu não vou discutir aqui, não vou levantar. Mas, assim como Star Trek, o primeiro do J.J. Abrams, ele foi meio que uma afronta para quem via as 20 temporadas de Star Trek até hoje. E o segundo, foi para mim, foi melhor, porque eu já admito que é uma nova, é uma outro universo. Talvez esse Homem-Aranha não seja tão agressivo a mim. Eu tô com uma expectativa um pouquinho melhor por causa disso. É, o Mônio chegou a comentar, Mônio? Não, né? Ainda não. Não, ainda não. Na verdade, eu não sei o que esperar, cara. Eu tô naquela situação. As imagens têm me agradado, mas sei lá, eu fiquei com tanta birra do primeiro filme. O Magari falou mais ou menos, mas você quer falar mais um pouquinho, Magari? Magari tá no mudo. Magari já fala de mim. Fala de mim, mas tá no mudo. Eu tô. Todo mundo. E aqui não dá pra esconder que tem vídeo. O primeiro, quando eu vi, eu achei a coisa mais espetacular do mundo. Melhor até que a série japonesa do Aranha. Porque realmente é muito difícil ser melhor que a série japonesa do Aranha. O primeiro que você diz é o não, do Sam Raimi, né? Não, o primeiro aqui do espetacular. Espetacular. Mas aí depois que a... Como sempre acontece, eu sempre saio do cinema pulando, empolgado mais do que... Mas aí depois eu vou... A bola vai baixando, eu vou rachando os defeitos, como eu já achei. Mas ainda assim, eu achei ele no estilo do primeiro filme do Sam Raimi, que é um filme do Homem-Aranha, não é um filme de romance, de comédia romântica que eu odeio. ele e o Homem-Aranha 1. Aí depois vem o Homem-Aranha 2, que é chato, e é aquele chave no molho com a Mary Jane, que é uma porcaria. É o que eu mais gosto, do Homem-Aranha 2. Não, é que eu não gosto de filme de romance, eu odeio filme, eu não assisto filme de romance. A única comédia romântica que eu assisti foi exatamente a trilogia do Rei. E é isso, e pra esse segundo, pode ser uma droga, eu vou sair feliz de novo. Aí depois eu acho os defeitos e já. Porque no primeiro filme eu tava de birra com ele, nesse primeiro do. Tava reclamando de sapatilha, do uniforme. Mas aí depois eu gostei tanto do filme que acabou nem me incomodando. A sapatilha em si eu não tenho problemas com ela, sinceramente. Não, eu tô falando antes de ver o filme. Não, mas eu não tive nem antes, não. Sei lá. Aqui, ô Mônica, você tá fingindo de bobo aí, mas eu tô vendo que você mandou uma pergunta. Você mandou no chat aí. De olho em vocês, Mary Jane Park aí. Droga, descobriram meu segredo. É, só um detalhe aqui que o Paulo Martins mandou sobre o Trip View Classic 78. Ele nunca mais vai conseguir olhar para um desenho do Arthur Stacy e não lembrar dos vilões do Scooby-Doo. Principalmente quando ele estiver com aquela cara derretendo. Né? Ele ainda levou mais sorte que o irmão dele, que a gente destruiu o coitado do Capitão Stacy. Pois é, o irmão dele é o próximo. Ô Magari, o Mônio mandou alguma coisa pra você aí no chat, ó. Mary Jane Parker. Falou que você não gosta de filme de romance porque você não vive. Olha só, que maldade. É o que todo mundo fala. Mas não gosto de romance. Não assisto. Nem quando eu tava namorando eu assisti. Eu acho que a Scarlett Johansson gosta de comédia romântica, hein? Eu acho que você devia rever seus conceitos. Por isso que eu não vejo nem o filme dela. Bom, então isso aí é os comentários que a gente teve lá no Hangout, né? Que foi nesse domingo. Teve muito mais que isso aí, que a gente ficou quase 2 horas conversando lá, né? Se você não participou do nosso Hangout, o link tá aí no post pra vocês verem o que rolou, né? E agora, finalmente, vamos começar o programa aí. Happy birthday to you. primeiramente a gente queria saber um pouco sobre você, né? Quem que é o Vitor Cafage, de onde você veio, desde quando você desenha e tudo mais. Bom, eu desenho desde sempre, assim, sempre gostei de desenhar, desde criança mesmo, e praticamente nunca parei, assim. Parei por períodos pequenos, tinha época que eu não desenhava tanto assim, por questão de trabalho, de ter que estudar, faculdade, tudo. Mas mesmo na faculdade, acabava que eu desenhava um pouco. Eu me formei em design gráfico na UENG, que eu sou de Belo Horizonte mesmo, nasci e moro aqui. E eu trabalhava, depois de formado, eu trabalhei como diretor de arte por um tempo. Eu dei aula de desenho também por um tempo, dou aula ainda. E faz agora cinco anos que eu comecei a fazer quadrinhos também. E o primeiro quadrinho que eu fiz, que foi até uma brincadeira, não era nada sério, foi o quadrinho Peony Parker, que era uma tirinha fazendo uma brincadeira com a infância do Peter Parker, antes dele ser Homem-Aranha. E daí pra frente, fiz outros trabalhos, agora já trabalho de verdade. Foi Valente, e a graphic novel da Turma da Mônica, também Laços, e fiz participação também em vários outros quadrinhos. Eu tenho um pequeno tempo de quadrinho, mas já fiz bastante coisa até. Eu lembro da época na época do Orkut, né? Eu acho que várias pessoas isso. Conheceram, né? Naqueles... Nossa, Orkut, quanto tempo, né? Aqueles álbuns, né, de fotos que tinha lá, você postava as tirinhas do Peony Parker, né? Eu falei certo agora? Muito bem. Sim. Foi isso mesmo. Eu queria fazer quadrinho, eu sempre li quadrinho desde pequeno, principalmente do Homem-Aranha. Eu compro o quadrinho do Homem-Aranha, coleciono mensalmente desde a número 37 da Editora Abril, que era a história do Aranha enquanto fanático. Então eu compro desde aquela época, sempre foi meu personagem favorito. Então quando eu quis começar a fazer quadrinhos, eu não tinha a menor ideia de como fazer isso, não sabia por onde começar. E eu comecei fazendo tirinha porque é uma coisa que eu achava que era mais simples de fazer. Eu consegui aprender bastante, fazer quadrinhos fazendo as tirinhas. E aí, como eu não sabia o que fazer com aquilo, eu comecei a postar no Orkut. E coloquei lá por muito tempo. Antes de fazer o blog, a tirinha ficou bastante tempo no Orkut. Era uma coisa que só meus amigos viam. E aí, à medida que eles foram vendo, outras pessoas fui vendo. E aí veio o blog. E aí, daí pra frente, vieram os convites pra esses outros trabalhos todos. Mas tudo começou com essa tirinha que eu ia fazer. O Peony Parker é uma tirinha que eu ia fazer 1, 2, 10. Depois acabei fazendo 140 tirinhas dele. Pouca coisa. Eu ia perguntar como que foi assim, o seu ingresso no mundo das tirinhas. Acho que você já falou, mas fala um pouco. Acho que a maioria das pessoas já sabe, na verdade. Mas fala um pouco de quais foram as suas influências, além, né, do Homem-Aranha, dessa linha de quadrinho. Que outra influência que você teve para começar a fazer as tirinhas? Durante muito tempo na minha vida, eu li praticamente só quadrinhos de super-herói. Eu li muito, eu colecionava Homem-Aranha, e depois comecei a colecionar Homem-Aranha e T do Aranha. Depois colecionei Homem-Aranha e T do Aranha, Super Aventuras Marvel, depois X-Men. Então eu li muito quadrinhos de super-herói a vida toda. Uma das poucas coisas que eu lia que não era super-herói era a tirinha do Calvin Haroldo. Então a única referência praticamente que eu tinha de tirinha que eu realmente gostava e acompanhava era Calvin Haroldo. Então, quando eu criei o Peony Parker, era até meio lógico que fosse um pouco pra esse lado, né? E o próprio Calvin Haroldo tem influência muito de Peanuts, de Charlie Brown. Então, acaba que o Peony Parker tem bastante dessa característica. Ele é meio que... Ele lembra um pouco Charlie Brown, lembra um pouco Calvin Haroldo em alguns momentos, principalmente no traço, que é uma coisa que eu tentava fazer uma coisa parecida. Então, assim, de referência mesmo de quadrinhos, eu acho que até hoje o Calvin é a minha maior referência, em termos gerais, assim. E de desenhista de super-herói, nossa, eu já tive vários. Nos anos 80 eu era fã do John Romita Jr., depois fiquei fã do John Romita Pai, que eu conheci depois até, que o John Romita Jr. era o desenhista do Aranha quando eu comecei a ler Aranha. E, sei lá, Cris Bacalo, Arthur Adams, vários desenhistas, eu já, em algum momento da minha vida, eu já copiei um pouquinho o estilo deles. Falando referente ao Peony, é Peony, né? Isso. Todo mundo tentando acertar a pronúncia, né, cara? Tá uma beleza. Na dúvida, tá bom. Falando referente ao pequeno... Seria o Fracote, né, mas... Eu coloquei como pequeno no site. É verdade, o pequeno. Vai lá. Fica mais... Falando referente ao pequeno, da onde veio o que puxa? Do Charlie Brown, né? Puxa Charlie Brown, pô. Era um bordão do Charlie Brown, e como no Peony Parker eu botava muita referência de coisas que eu gostava, muita mesmo, aí é claro que o Charlie Brown entrou em algum momento. Tem uma tirinha até que parece um cachorrinho parecido com o Snoopy nela e tudo. Uhum. Na dublagem clássica do Charlie Brown, ele sempre falava que puxa, quando passava o desenho dele no SBT, nos anos 80 ainda, né? Não sei exatamente se é a primeira dublagem, mas é uma bem antiga. Não sei se era o Tom Mello ou o irmão dele, que fazia a voz do Charlie Brown, e não sei qual dos dois que era, ele falava sempre que puxa. era um bordão. Fugindo aí da parte da influência, no FIC, você comentou sobre ter ido no evento, acho que em 2007, com seu pai. Isso. O apoio da sua família, como foi assim no começo da carreira? Falaram que era coisa de louco, você tinha que arrumar um trabalho de verdade, como é que era? É, teve um pouco de tudo. Meus pais sempre apoiaram bastante, no geral, assim, muito mesmo, porque eu sempre meio que fui pra esse lado de desenho, sempre gostei de quadrinhos, então não tinha muito como eu fazer outra coisa diferente. Meu pai é advogado, minha mãe é dentista, então não tinha nada a ver, mas nenhum dos dois quis que eu puxasse pro lado deles. Então eu fiz faculdade de design gráfico, que é um pouco... Me ajuda até a fazer quadrinhos hoje em dia, que na faculdade de design gráfico você aprende muito a lidar com imagens, a passar mensagens, informações, através de imagens, através da cor certa, da composição certa. Então isso me ajuda a fazer quadrinhos até hoje. Então, o que foi o único momento assim, que meus pais deram uma titubeada, assim, foi quando eu larguei um dos meus empregos, há 6 anos atrás, larguei um dos meus empregos para tentar fazer quadrinhos. Eu trabalhava de 8 a 6 como diretor de arte numa empresa aqui de BH e já dava aula de desenho lá em Nova Lima de 7 às 10 da noite. Então, eu queria fazer quadrinhos. Então, esse emprego que eu tinha de 8 a 6, eu resolvi largar ele porque você precisa de tempo para fazer quadrinhos. É uma coisa que demanda desse tempo, não é uma coisa rápida de fazer. Ainda mais para quem nunca tinha feito antes. Então, nesse momento de largar esse emprego para arriscar fazer quadrinhos, foi e além do mais, eu ia ter uma promoção nesse meu emprego nesse momento. Então, eu ia ter uma mega promoção que eu ia ganhar mais, ia ter mais responsabilidades e tudo, e aí o dinheiro ia ser bom, mas mesmo assim eu tive a cara de pau de largar e tentar quadrinhos. Nesse momento só que meu pai ficou meio assim, você tem certeza que é isso que você quer fazer e tal? Mas hoje meu pai é o cara mais orgulhoso que tem, ele foi no FIC, nesse FIC agora de 2011, ele foi mais de uma vez, e ele chora quando encontra com o Sidney Guzman, e o Sidney Guzman fala de mim pra ele. Sidney Guzman é o meu editor lá na MSP, no Modus de Souza. Então, assim, meu pai sempre me apoiou demais. O único momento mesmo que ele ficou assim, meio com a pulga atrás da orelha, foi esse. Mas, no geral, eles sempre me apoiaram bastante. Eu acho que qualquer pai, né, ele tá sempre preocupado aí com os filhos. E é uma coisa um pouco... quadrinhos, por mais que tenha muita gente trabalhando hoje em dia, ainda é uma coisa que não é muito comum no país, né? Exatamente. Tanto é que eu não sabia o que fazer, né? Eu sabia que eu queria fazer isso. Tanto que eu fui parar fazendo tirinha no Orkut, né? Nada... Uma coisa nada certa, mas ele acabou que deu certo desse jeito. Divulgou maravilhosamente bem, né? Pois é. Foi muito bom. Valeu a pena demais, né? E eu consegui as coisas muito mais rápido até do que eu imaginava que podia conseguir. Apesar de, há 5 anos atrás, não ser muito comum, né, ter artistas nacionais trabalhando com quadrinhos e tudo mais, recentemente a gente viu isso no último FIC, né, que tem muita gente, mas muita gente mesmo, trabalhando com quadrinhos aqui no Brasil, né? E só que, infelizmente, vários que a gente vê por aí, não vou falar que a maioria, mas vários, eles são meio... São quadrinhos meio genéricos, meio sem personalidade, assim, não sei. A pessoa vê que tem muita gente fazendo sucesso e parece que entra nesse ramo só pelo dinheiro, ou pela fama, ou o que for, né? E eu queria te perguntar o que você acha fundamental para uma pessoa que quer produzir bons quadrinhos, né? E não só ficar famosa, entre aspas, né, com quadrinhos. Olha, quando eu queria começar a fazer quadrinhos, minha ideia era desenhar para Marvel. Quando eu falei, eu quero desenhar quadrinhos, meu sonho era desenhar o quadrinho do Homem-Aranha um dia. E eu sabia que antes disso eu ia ter que desenhar muito Cavaleiro da Lua, Doutor Estranho, esses personagens mais de segunda categoria, assim. Mas aí, com o tempo, fazendo o Penny Parker pra treinar a fazer quadrinhos, eu percebi que não era, isso não ia ser exatamente o que eu realmente queria, isso não ia me satisfazer mais completamente. Só desenhar roteiros feitos por outras pessoas todo mês, pra meio que cumprir ali uma meta, né, uma cota de quadrinhos todo mês, que eu gostava muito mais de contar minhas histórias mesmo. Então, assim, eu acho que quando eu percebi isso, que eu vi que eu realmente estava pronto pra fazer quadrinhos. E eu acho que hoje em dia, no quadrinho, no Brasil, nas pessoas que fazem quadrinhos, você vê muita gente que pensa parecido com isso que eu penso hoje. Eu acho que cada vez mais tem gente se descobrindo dentro do quadrinho. Eu acho que o quadrinho no Brasil hoje nunca teve tanta diversidade. Eu acho que o quadrinho nacional se encontra de, nossa, vários tipos de quadrinhos completamente diferentes hoje em dia. No FIC, você tinha uma explosão de lançamentos. Foram, acho que, mais de 150, não lembro exatamente, mas teve uma contagem de quantos lançamentos independentes estava tendo no FIC. Eu comprei uma porrada nos 2 primeiros dias de FIC, eu consegui comprar bastante coisa em todos os stands, praticamente todos os stands, comprar alguma coisa lá, conhecer as pessoas, conversar, reencontrar amigos e tudo. e eu vi o tanto de quadrinho completamente diferente um do outro que tem. Então eu acho assim, até um pouco o contrário do que você falou, assim, do pessoal tá fazendo meio que por fazer, eu acho que o pessoal tá meio que se descobrindo. Muita gente nesse FIC lançou o seu primeiro quadrinho, tá começando agora, então acho que no primeiro, no segundo, no terceiro, você vai crescendo como artista e você vai descobrindo o seu caminho verdadeiro. O Penny Parker me ajudou bastante nisso, que quando eu fui lançar um quadrinho já em 2011, eu já tinha essa bagagem de 140 tirinhas pra trás. Então, eu acho que o principal é isso, você se descobrir. Na hora que você for, primeiro você tem que saber o que você quer exatamente com o seu quadrinho, se você quer ser só desenhista, se você quer ser roteirista também. E se você quer fazer tudo, como a maioria das pessoas no FIC fazem, como eu faço também, né, que eu acho que é o ideal para o quadrinista independente, fazer de tudo um pouco, você tem que realmente colocar o máximo de si nessa história, você tem que tentar buscar contar a história que você tem dentro de você pra contar, e a história que você como leitor quer ler também, né? Eu acho que você não deve fazer uma história que seja tipo a versão brasileira dos X-Men, a versão brasileira do Batman. Isso não, não é interessante pra ninguém. Vai procurar fazer uma história que realmente não foi feita ainda, sabe? A história que você tem que contar pras pessoas é aquela que não fizeram ainda. Então eu sempre penso dessa forma. Eu acho que o momento no quadrinho do Brasil é excelente. Tem muita coisa que eu não gosto, tem muita coisa que eu adoro. Tem quadrinhos nacionais hoje, tem não sei se vocês conhecem o Quadrinhos A2. Sim, sim. De um pessoal de São Paulo, um casal de São Paulo que faz, que já foi agora lançado o terceiro volume, que eu acho, assim, espetacular. É um dos melhores quadrinhos pra mim, nem nacional, um dos melhores quadrinhos de todos que eu leio hoje em dia é o Quadrinhos A2. Eu fico esperando o momento no ano que vai lançar o próximo. Então tem muita gente. Nossa, no FIC tinha muita gente boa. Tem o Greg Tocchini, que é desenhista aqui do Brasil também, que agora tá tendo um reconhecimento muito grande lá fora, que eu acho ele um desenhista, nossa senhora, nos melhores de todos. Eu quero que você faça qualquer coisa que você quiser. Ele não engana que nem eu e vários de nós que desenham mais ou menos o que você sabe fazer e tal. O cara que faz qualquer coisa. Então, assim, eu acho que o momento do quadrinho Brasil não é perfeito, não é lindo, não é espetacular, mas é muito melhor do que era há pouco tempo atrás. É só deixando claro que no FIC realmente tinham muitos trabalhos bons, né? Na verdade, o que eu acho é que os trabalhos que realmente são bons conseguem parar lá no FIC, né? E o que eu comentei sobre pessoas que têm feito quadrinhos meio que por fazer, por fama e tal, é o que a gente vê em 1 milhão de blogs pela internet, né? Que é muita cópia de outros estilos, igual você mesmo falou, né? A pessoa tem que contar uma história que ela quer contar e não uma versão de história de outro artista, né? É o que eu acho, mas realmente agora eu entendi o que você quer dizer, realmente no FIC é o pessoal que realmente correu atrás, né? Quando você faz quadrinho independente, você tá bancando seu quadrinho ali. O Duotone foi o quadrinho que eu lancei no FIC de 2011, os dois primeiros livros do Valente, eu tirei o dinheiro do bolso, né, e coloquei lá. Então você realmente tem que estar acreditando naquilo, você tem que estar, e você tem que correr atrás, senão você vai tomar um prejuízo de alguns mil reais ali. Então quem tava no FIC tava nessa, bancou o seu quadrinho, foi lá vender e tal. Então realmente é um pessoal que tem mais vontade, que não ficou nessa só de... Quem quer fazer quadrinho de verdade hoje no Brasil tá fazendo, sabe? Acho que não tem muita desculpa, assim. Você tem que arrumar realmente tempo pra fazer, porque é trabalhoso. Não acho que fazer quadrinho seja difícil, eu acho que é trabalhoso. Você gasta tempo fazendo e demora um pouquinho pra aprender a fazer também. Mas quem quer fazer de verdade hoje tá fazendo. Acho que o FIC do ano passado foi uma grande prova disso. Tanto de gente que foi no FIC de 2009 e achou aquilo legal, em 2011 falou, nossa, acho que dá pra fazer, em 2013 chegou e fez. Bom, continuando isso que você falou e voltando um pouco pro Pequeno Parker, de onde que vinham as ideias para as histórias deles? Assim, era baseado em experiências próprias, baseado em outras histórias, como é que era? O Penny Parker, ele era muito fácil de fazer, porque eu li o Homem-Aranha desde pequeno, desde criança mesmo. Então é um personagem que eu sempre me identifiquei bastante com ele. Então, muito do que eu sou hoje em dia, eu aprendi nessas histórias do Homem-Aranha, principalmente nos anos 80. Então, os valores que eu tenho, as coisas que eu penso, até hoje, às vezes, de vez em quando eu me vejo pensando em alguma coisa, eu faço isso ou não faço, aí eu pergunto pro Peter Parker, faria isso, não faria, o Peter Parker que eu conheço, não faria isso, aí eu vou e não faço. Então, assim, tipo, acho que um dos fatos de eu nunca ter uma tatuagem até hoje é porque o Homem-Aranha nunca fez uma tatuagem, acho que eu tenho uma grande... uma grande percepção disso. Eu lembro quando teve aquela, como é que chamava, gente? House of M, Dinastia M, que é aquela saga, e mostrava uma outra realidade, o Peter raspava o cabelo. Eu raspei o cabelo na época, que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, e aí, de repente, não, o Peter raspou, então eu posso também. Bom, lá, eu fui no dia seguinte, raspei o cabelo e tal. Mas eu sempre pensei muito nisso, no Homem-Aranha, sempre foi um personagem que me influenciou bastante. Então, quando eu fazia o Penny Parker, eu tava mostrando a infância do Peter Parker. Mas pela essa identificação que eu tenho com o personagem, eu consegui colocar muita coisa da minha infância na infância dele, que eu sabia que ia encaixar de algum jeito. A admiração que o Peter Parker tinha pelo Capitão América era muito a admiração que eu sempre tive pelo Homem-Aranha. Então eu colocava muita coisa da minha infância ali e referências às histórias do Homem-Aranha, que eu li também desde pequeno. Então não só ao quadrinho, mas aos filmes também, que era pro público maior entender aquilo, aos desenhos animados. Eu fazia, nossa, tem referência aos Amigos Fantásticos do Aranha, que era aquele que tinha um Homem de Gelo, Estrela de Fogo. Tem aquele Spectacular Spider-Man que passava mais ou menos na mesma época do Peony Park, que é um desenho do Homem-Aranha que eu acho espetacular, eu adorava aquele desenho. Muito bom. Eu acho que morro de dó de ter terminado, e até meio que sem terminar, né, pra entrar essa série nova, que eu nunca assisti essa Ultimate Spider-Man que sai agora. Eu nunca vi nenhum episódio. Não assisto, não. Eu não senti muita fé. É essa e aquela Aranha Sem Limites, lembra? Uma que tinha aí numa dimensão estranha, com um uniforme estranho. Essa também eu nunca assisti. Gostaríamos de não lembrar dela. Pois é, eu tenho a sorte de não ter assistido. Agora, essa Spectacular Spider-Man eu adorava mesmo. Pra mim era uma das melhores coisas que já tinham feito com a Homem-Aranha. Assim, o jeito que eles conseguiam juntar tudo, umas referenciazinhas pequenas do filme que eu percebia, a Gwen Stacy, a relação dele com a Gwen era muito legal nessa série. Então eu colocava de tudo do Homem-Aranha. E era fácil pra mim fazer isso, porque eu tenho muito isso na memória. Principalmente os quadrinhos, né? Eu li muito, principalmente esses dos anos 80, quando eu não colecionava tantos quadrinhos assim. Eu li a mesma história várias vezes. Então, Homem-Aranha, do número, sei lá, 36... até número 100 quase, se você me falar um número, acho que eu sei falar mais ou menos que capa que é. Se eu olhar número 100 mesmo, que é aquela do casamento, vocês têm essa, número 100 da Editora Abril, Casamento do Homem-Aranha? Sim, claro. Se você olhar lá os vencedores da promoção do Casamento do Homem-Aranha, tem meu nome lá, eu ganhei a promoção. Olha só. Todo mundo que tiver serviço e quiser olhar lá nas páginas, os vencedores do concurso cultural do Casamento do Homem-Aranha, eu ganhei um pôster, que eu tenho até hoje esse pôster, desenhado pelo Todd McFarlane, é a capa da Tormento. E na época nem era o Todd McFarlane que desenhava Homem-Aranha. Se olhar lá, número 100 do casamento, tem meu nome lá. De tanto que eu sempre gostei de Homem-Aranha. Então fazer o Peony Parker era muito fácil. Achar essas referências, a ideia pra próxima tira, era muito fácil pra mim. Só uma coisa, então você disse que você se espelha no Aranha, que você não fez tatuagem porque o Aranha não fez. Quer dizer que podemos esperar um pacto com o demônio, é isso? Então, se você for prestar atenção... Na gravação aqui, falei, depois você vai ver que eu me batei muito no Aranha dos anos 80. Do Peter Parker que eu conheço e tal. Que eu sempre queria essa pergunta. Eu ia perguntar se você não ia começar a se basear no Aranha Ultimate, né? Porque se você resolver morrer ou então virar negro, né? Acho que isso é meio complicado. Não, mas fazendo uma pergunta séria mesmo, realmente você falou das referências que você punha na história, né? Nas historinhas, e realmente as referências eram fantásticas, tá? Eu acompanhava o site, lia assim, freneticamente. Quando eu descobri, eu li todo o arquivo em coisa de um dia. Legal. E como é que você se organizava, assim, pra colocar as referências? Como é que você caçava isso pra pôr lá? Era tudo de memória. No blog do Peony Parker, eu colocava embaixo umas curiosidades. Falava, na edição número tal, aconteceu isso e tudo. Então era muito de memória. E quando falhava um pouquinho a memória, que eu precisava da referência direta pra escrever lá, isso foi na edição Amazing Spider-Man número tal. Por exemplo, quando ele usa o saco de pão na cabeça, com que o Tosh Humana faz ele usar, aquele uniforme do Quarteto Fantástico e tudo, eu fiz uma brincadeira com isso na tirinha, e aí eu precisava achar a imagem pra colocar lá pras pessoas que não conhecem a história conhecer. Então eu pesquisava um pouquinho mais a fundo pra achar, mas é tudo de memória, tudo muito... Era tudo... Às vezes eu tava assim de bobeira, esperando o ônibus, aí vinha a ideia, tipo, quando ele usou o uniforme do Homem-Aranha em 2099, aí eu lembrei, o Miguel O'Hara usou isso porque era uma roupa que ele tinha lá, que ele tinha usado no Dia de los Muertos, na casa dele. Então, o Peony Parker pode muito bem ter essa roupa lá, de bobeira, assim, comprar pro Halloween. Então ele usou esse uniforme. Então, era tudo de memória mesmo, era bem, bem fácil, como eu falei. Eu tinha lido essas histórias tantas vezes que era fácil. E você comentou que, assim, muito das tirinhas do falar do... Não, eu quero falar em português para não errar. Fala Parkerzinho. Muitas das tirinhas do Parkerzinho, né, do Peterzinho, tinha ali um pouco da sua infância, né? E você lembra, assim, de algum fato, alguma coisa, algum ou alguns fatos marcantes que você passou pra tirinha, que foi algo que você viveu ou não? Eu lembro um bem marcante, que o Peony Parker, quando ele realmente, finalmente consegue a roupa do Capitão América, o uniforme, que ele ganha ela de Halloween, ele tem umas tirinhas que ele usa ela por muito tempo seguido, ele vai pra escola com ela por debaixo do uniforme e tudo, e eu fiz isso com o meu uniforme do Homem-Aranha, quando eu ganhei a fantasia. Nossa. Ganhei a fantasia do Homem-Aranha, eu por um tempo vesti ela por debaixo do uniforme da escola, principalmente em épocas frias, que dava pra usar casaco e tudo, que aí tampava a manga comprida dela, e ia com ela por debaixo do uniforme. Isso me dava uma coisa, uma adrenalina tão legal, sabe? Eu me sentia tão Peter Parker com isso, tipo, nossa, tô aqui com o uniforme de baixo, ninguém pode saber e tal. Era aquela, muito legal. Aquela conversa da tia May com o tio Ben aconteceu com sua mãe, é isso? Não chegou a tanto. Eu tirava ela de vez em quando. Eu gostava mais de ir pra escola. Outras coisas, assim, eu não usava tanto. Eu não tomava banho com ela, eu não passei meses com ela sem tirar. Mas ir pra escola eu fiz por um tempo. Fiz por um tempo e era muito legal. Você me lembrou uma coisa da minha infância, que quando eu lia Homem-Aranha com meus 8, 9 anos de idade, aí caía a borracha no chão da sala. Aí pra pegar a borracha eu não agachava simplesmente pra pegar, né? Eu esticava a perna pro lado, sabe? Tipo Homem-Aranha, assim, agachando pra pegar as coisas. Uhum. Pensando agora, devia ser muito ridículo. Mas enfim, né? Todos nós fazíamos isso, cara. Acho que minha primeira tentativa seria tentar pegar ela com minha teia, né? Disparar uma teia, assim, pra pegar a borracha no chão sem precisar abaixar. Mas uma vez que eu visse que meu lançador de teia tava estragado, imaginário, eu ia acabar abaixando igual você pra pegar ela. Tava sem teia, né? Que era muito fiel às histórias antigas, né? Sempre acabava. Bom, o Victor, o Peony Parker, assim, foi uma história que, segundo as suas palavras, é toda história tem que ter um fim, né? Existe algo hoje que poderia fazer você voltar a produzir as tirinhas dele? Olha, pra eu voltar hoje, só se realmente a Marvel topasse, desse a permissão de publicar isso aqui no Brasil. E aí eu faria uma história especial, assim, sabe? Nem tanto tirinha, uma história de curta, assim, de poucas páginas, só mesmo pra celebrar esse momento. Porque eu acho que o que eu realmente queria fazer com ele, eu fiz. Sabe, todas as tirinhas que eu queria colocar, que eu realmente passou pelo tempo, que geralmente eu pensava na tirinha, aí ficava com ela na cabeça por um tempo e só depois fazia. Então tem algumas que eu pensei que eu acabei não colocando, mas é porque eu mesmo achei que não eram boas o bastante. Então, assim, as que eu realmente queria, a história que eu queria contar ali, que eu percebi que eu tava mais ou menos contando uma história quando eu tava na metade da segunda temporada, que não, aquilo não era só uma sucessão de piadinhas com referências ao Homem-Aranha, dava pra contar uma história ali dele com a Mary Jane e tudo. O que eu queria contar de história ali, eu consegui. Então, não vejo necessidade de fazer mais do que isso. Acho que a gente tem que saber muito bem também terminar as coisas, porque senão acaba que qualquer hora ia aparecer um Dr. Octopus tomando conta do corpo dele e por aí vai. My tiger, my friend. My little godsend. I know someday we'll be happy again. E fugindo um pouco de aranha, como foi pra você trabalhar assim com o Chico Bento, né, no projeto lá do MSP 50? Como mudou pra você profissionalmente? Não, foi mesmo uma divisão, assim. Foi onde começou a minha carreira de verdade, porque até então eu fazia só o Peony Parker. O que aconteceu? O Sidney Guzman tava fazendo esse livro em homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício de Souza, em 2009. E aí tava chamando alguns artistas pra fazer histórias curtas com os personagens do Maurício, todos. Você podia escolher qualquer personagem que quisesse e escrever e desenhar uma história com ele entre 1 e 5 páginas. E eu tava começando o Peony Parker na época, o blog, tinha poucos meses, mas mesmo assim o Sidney acabou conhecendo o meu trabalho e me chamou pra fazer. Falou, você quer participar desse livro? Eu falei, lógico. E aí ele me deu um tempo, acho que me deu uns 15 dias pra fazer a história, e eu podia escolher o personagem que eu quisesse. Então, na hora, assim, que ele me falou, eu falei, não sei, eu devo ir fazer o Chico Bento ou o Cebolinha, que são os dois que eu gosto mais, mas vamos ver. Ele falou, não, me fala amanhã qual personagem que você quer e quantas páginas você vai precisar pra sua história. Depois disso, você pode mandar ela já pronta pra mim. E aí, no mesmo dia, eu pensei nessa história com o Chico Bento, mostrando o dia que ele conheceu a Rosinha, e fiz um rascunho dela pequenininho e vi que em 4 páginas dava pra contar. Eu falei isso pro Sidney, mandei pra ele por e-mail, ele falou, manda ver, e depois de 15 dias eu mandei a história pronta pra ele, aí ele gostou pra caramba, o Maurício também gostou demais. Fui lá em São Paulo conhecer o Maurício por conta disso, e aí já tava plantada a sementinha pra fazer laços, alguns anos depois. Mas foi o máximo, foi incrível, eu adorei fazer aquela história, pude desenhar num estilo um pouco diferente e tudo, foi espetacular. Dali pra frente que a coisa começou a caminhar mais. Só 15 dias? Foram 14 dias, na verdade. Que isso? Eu fiz ela em 12, que eu lembro que em 2 dias eu tive que ajudar minha irmã num trabalho de faculdade. Eu fiz ela em 12 dias. Né? Tem que fazer isso também. E você falou, né, do Sidney Guzman e do Maurício de Souza, como é que foi pra você conhecer os caras, né, que são o Maurício de Souza é um ícone da nação, todo mundo leu Turma da Mônica na infância. Pensar em quadrinhos, né, não tem como não pensar em Turma da Mônica, né. Foi o máximo, o Sidney, ele, o que acontece, assim que eu mandei a história, tem até um pouco da história disso no prefácio de Laços, assim que eu mandei essa história do Chico Bento pra ele, pro Sidney, ele me ligou e empolgadaço com a história e tudo, ele falou inclusive vários palavrões durante o telefonema e eu entendi que na verdade os palavrões eram elogios, mas demorei um pouco pra entender isso, mas entendi. E no dia seguinte ele me ligou falando o que o Maurício tinha achado. O Maurício tinha também adorado a história, falou que queria casar comigo e tudo mais. Então é verdade isso que ele colocou no prefácio? É verdade. A história realmente é muito boa. Valeu. Aí o que acontece? Aí o Sidney chegou e falou, olha, você tá, mês que vem você pode vir pra cá, que eu quero conversar com você, a gente tem ideia pra outros projetos também, quero ver se você tem interesse e tudo. Aí marcamos, acho que no mês seguinte, se não me engano, de eu ir lá no estúdio deles. Aí eu fui, conheci o Sidney pessoalmente, e aí eu lembro quando eu tava lá na sala do Sidney vendo a prova do MSP50, né, o que a gráfica manda pra você dar uma última conferida antes de fazer a versão final, tava lá conferindo o MSP50 na mesa do Sidney, a prova, e eu vi que minha história ia ser a última, o Sidney falou, não, nós decidimos começar com o Laerte e terminar com você, que a gente gostou muito da sua história e tal. Aí, enquanto eu tava olhando isso, chegou o Maurício na sala, assim, aí a porta fica, eu tava de costas pra porta, e aí eu só reconheci a voz do Maurício, que é muito característica, falou assim, cadê o Vitor Cafage? Na hora eu pensei assim, pô, Maurício sabe meu nome, cara. Tipo, eu acho que ele sabia, eu tava lá pra ver ele, mas... uma reunião marcada com ele. Mas mesmo assim, foi a hora que bateu, assim, nossa, que massa, cara, eu não tô só conhecendo o Maurício Souza, ele me conhece também e gosta do meu trabalho. Isso é uma das coisas mais legais que tem, acho que, em fazer quadrinhos no Brasil, porque eu admiro muita gente que faz quadrinhos. Então, quando eu vou em eventos tipo o FIC, eu vou pra comprar quadrinhos de todo mundo. Eu nem penso, ah, não, eu tenho que dar autógrafo também e tal, tenho que vender. Eu penso em comprar e pegar autógrafo das pessoas. Então, quando você conhece uns caras, assim, e eles te conhecem também, gostam do seu trabalho, o próprio Greg Tocchini, que eu falei agora há pouco, que é um cara de super gente boa e que gostava do meu trabalho, que eu fiquei sabendo agora no FIC. O Roger Cruz foi no meu stand pra comprar o meu quadrinho. Tipo, Roger Cruz, sabe quem que eu sou, sabe? Coisa absurda. Então isso é muito legal, sabe? Quando as pessoas te conhecem também e gostam do seu trabalho e gostam de você também quando te conhecem e tudo. É muito legal, muito legal. Muito bom. Bom, na época que você deu a entrevista no... que você deu aquela entrevista pro Aracnofan, você comentou sobre projetos futuros que você não poderia falar. Imagino que você, um deles, pelo menos, que você falou seria referente ao Laços, né? Como que foi o início do trabalho com Laços? Vocês têm ideia de quando que saiu essa entrevista? Que mês que foi? Que ano? Junho, eu acho, de 2011. 2011 foi o ano. Ah, então eu já sabia de Laços já. Eu tava falando de Laços mesmo. O que eu não podia falar era Laços. Que Laços, o convite foi feito em 2011. No começo de 2011. E aí a gente só pôde divulgar isso no FIC de 2011, que foi já em novembro. Então eu tava falando de Laços, exatamente. Eu tava não falando de Laços, na verdade. Foi no comecinho de 2011, o Sidney ligou. Foi isso que você perguntou, como é que foi o convite, não? Isso, assim, como que foi mesmo o início desse trabalho? Assim, você ficou em contato direto com eles? Você apresentava as ideias e eles... Como que foi esse processo? Tá, joia. O Sidney ligou um dia pra mim no começo de 2011, fazendo convite, né? Ele já tinha falado com o Danilo Beirute, já tinha falado com o Gustavo Duarte também, que iam fazer o Chico Bento e o Astronauta. E diferente do MSP50, agora nesse projeto das Graphic Novels, o Sidney que estava escolhendo o personagem pro artista, né? Você não podia escolher qualquer personagem pra não ter quatro Graphic Novels do Astronauta ou da Mônica lançadas juntas, né? Então o Sidney já definia o artista e o personagem que ia fazer. Então ele já falou que eu ia fazer a Turma da Mônica, e o único pedido que ele fez foi que tivesse nessa história cenas de flashback, pra que minha irmã desenhasse algumas essas cenas de flashback. Então eu faria a Turma da Mônica com seus 7 anos, normal, e a Lu faria essa cena de flashback mostrando eles ainda mais babies ainda. Assim que o Sidney fez o convite, obviamente eu topei na hora, até porque eu não tava trabalhando com muita coisa na hora, não tinha prazos nem nada, e era um baita de um convite. Na mesma hora, eu e a Lu, a gente já começou a pensar na história. Na mesma noite que o Sidney ligou, a gente passou a madrugada já pensando o que a gente queria fazer, e anotando um monte de ideias, anotando um monte de coisa. E a partir daí começamos a fazer. Na primeira semana, depois desse convite, eu já fiz vários estudos de personagem e escrevi um resumo do roteiro que a gente tinha pensado. E mandei pro Sidney. Aí ele falou: não, calma, eu ainda tenho que editar aqui o MSP50, o terceiro MSP50, o Ouro da Casa. Nós só vamos começar realmente a mexer com isso ano que vem. Aí eu falei: ah, então beleza. Aí nós deixamos tudo guardadinho, esses estudos, esse roteiro. E aí, nesse meio tempo, eu fiz Duotone, que foi o quadrinho que eu lancei em 2011, acabei fazendo um livrinho com as tirinhas do Valente, e só no começo de 2012, de novo, que a gente foi pegar essa história mais uma vez pra escrever. E o Sidney acompanhou o processo inteiro, então foi a primeira vez que eu fiz um quadrinho todo que não era eu fazendo sozinho, né? Por exemplo, Duotone, o roteiro dele é uma folha A4, então eu fiz com esse roteiro, já desenhei, depois que eu fui pensar nos diálogos e tudo, depois de já ter desenhado a história. Já em Laços a gente tinha um editor, então o Sidney tinha que aprovar tudo. Então eu escrevi o roteiro todo certinho, mandava pra ele. Então todo passo a passo, aí fiz novos estudos de personagem. Meu traço nesse um ano já tinha mudado, então fiz outros estudos de personagem. Ele aprovou também, a Lu mesma coisa. Então começamos a desenhar as primeiras páginas, os primeiros rascunhos, mandava pra ele. Isso é ótimo, que dava uma segurança muito grande pra gente também, né? Eu sabia que se estava sendo aprovado pelo Sidney, porque não estava tão ruim assim. Ao mesmo tempo, eu sabia que ele não ia chegar no finalzinho com a revista pronta e falar: ah, não gostei dessas 5 páginas aqui, muda elas. Porque ele tinha acompanhado o processo inteiro, então, né, você fica, não, se era pra estar ruim agora, já era pra ter falado isso antes. Não ia esperar eu terminar, colorir tudo. Então, acaba que esse processo de trabalhar junto com o editor dá essa segurança maior pra gente. E o Maurício, de vez em quando, via, de vez em quando o Sidney mostrava uma coisinha ou outra pra ele. Eu lembro quando a gente mandou as primeiras páginas já desenhadas mesmo, prontas, no lápis, pro Sidney, ele mostrou pro Maurício, e o Maurício falou assim: ah, não vamos colocar cor e balão nisso, não? Vamos publicar isso desse jeito que já tá legal o suficiente já, eu acho que sim, mas de mais nada. Isso deu mais segurança ainda pra gente, então foi bem tranquilo. A gente teve bastante tempo pra fazer, e teve esse suporte do Sidney o tempo inteiro também. Só fazer um adendo. Bom, essa história é fenomenal. Acho que todo mundo não tem como, acho que um outro adjetivo que possa descrever. Mas queria falar que eu ri muito, muito, logo no início, quando tá o Cebolinha e o Cascão fugindo da Mônica. O Cebolinha passa correndo pela piscina da Denise, né? E o salto que o Cascão dá e cai fora da água seca, eu achei fenomenal. Achei, nossa, muito bom. Pra não molhar, né? É. Valeu. Aquela cena é muito parecida com a do Curtindo a Vida Doidado. Eu usei o mesmo enquadramento, inclusive. Uma cena que o... Você já viu o Curtindo a Vida Doidado? Assisti já tem um tempo já. Tem no final do filme, o personagem principal, né, o Ferris Bueller, tá fugindo do diretor. Ele tem que chegar em casa antes, né, do pessoal. Aí tem uma cena que ele atravessa uma casa e passa por um jardim que tem duas moças, inclusive, tomando sol assim na piscina e tudo. Eu usei exatamente o mesmo enquadramento que o filme usou nessa cena. Ele volta e fala com elas e depois continua correndo, né? Exatamente. Muito bom, fenomenal. Valeu. Vitor, você comentou, né, que o seu irmão participou do Laços, né, que o projeto já era você ia contar da infância e ela desenha parte de flashback, eles mais novinhos, né, eles mais babies. Isso. No caso, como que ela se envolveu nesse projeto do Laços e que outros trabalhos ela fez, né, porque ela é uma artista muito boa também, muito talentosa. Uhum. Eu queria saber que outros trabalhos ela fez, se tem mais trabalho de vocês dois juntos, que estão planejados, como que tá funcionando? Então, o Laços foi o primeiro trabalho que a gente fez juntos, de quadrinhos. Eu e a Lu, a gente sempre foi muito próximo, a gente é muito amigo desde sempre. Então a gente sempre, deu palpite na opinião no trabalho do outro. Todas as tirinhas que eu faço do Valente, eu sempre mostro pra ela antes. Então a gente sempre foi muito, de confiar muito na opinião do outro. E por isso mesmo fazer o Laços juntos foi bem fácil. A Lu, ela lançou um quadrinho em 2011 no FIC, também chamado Mixtape, que é um quadrinho pequenininho, do tamanho de uma fita cassete mesmo, que são 4 historinhas pequenas, 4 revistinhas pequenas que vendem numa caixinha. Esse quadrinho tá esgotado, mas ela deve relançar ele agora em 2014 e talvez até fazer uma segunda edição dele. Esse foi o único trabalho que ela fez assim, de quadrinhos. Ela fez um blog chamado Los Pantoselos, que não ficou muito tempo assim. Ela, era um blog que ela queria fazer de tirinhas, e aí com o tempo ela viu que tirinha não era muito a praia dela, assim. Ela deve ter feito umas 10, mais ou menos, 10, 12 por aí. Mas a Lourel desenha muito bem, ela é uma ilustradora incrível, assim, fantástica. O trabalho dela é muito artístico, assim, muito mais artístico do que o meu, na verdade. O meu é um trabalho mais... Eu faço quadrinhos de verdade, eu faço quadrinhos e acho que é isso que eu sei fazer. Meu desenho por si só, eu não acho ele nada de espetacular, nada de incrível. Mas fazendo, contando histórias com meus desenhos, ou seja, fazendo quadrinhos, eu acho que eu consigo ser um pouquinho melhor, eu consigo ser um pouquinho mais... consigo me destacar. Já a Lucy, se ela tiver que só desenhar, ela já faz uma coisa linda, maravilhosa, ela domina várias técnicas, vários materiais. A Lu, na verdade, ela é toda artista, assim, ela toca violão, ela canta, ela já fez teatro, ela toca teclado, ela dança, fez dança flamenco há muito tempo. Então a Lu tem um pouquinho de arte, assim, ela faz de tudo um pouco, muito bem. Então, e de quadrinhos agora, o próximo trabalho que a gente vai fazer junto é a segunda graphic novel da Turma da Mônica, né? Que vai sair em 2015, a gente vai começar a trabalhar nela agora. E ela talvez esse ano lance, então, como eu falei, a segunda mixtape. E foi ótimo trabalhar com a Lu, justamente por essa confiança que a gente tem um no outro, foi muito tranquilo. O papel dela em laços seria realmente só desenhar os flashbacks, mas não tem jeito. Como a gente foi conversando com a história o tempo inteiro, né? O roteiro, a gente conversava bastante, ela escreveu algumas partes. A gente sempre conversou bastante sobre o roteiro, então acabou virando uma coisa dos dois, assim. Eu escrevia, passava pra ela escrevia mais um pouco, voltava pra mim. Nos meus desenhos também ela trabalhou um pouquinho, fez algumas texturas, fez um acabamentozinho. Então, e aí nas páginas dela acabou que eu colori. Então acaba que na revista inteira tem um pouquinho de cada um. Não ficou tão dividido. Ah, eu faço a maior parte e ela faz só os flashbacks. Acaba que tem de tudo, um pouco dos dois em cada página. Entendi. Pena que ela não continuou com as tirinhas, né? Eu li uma só, na verdade, mas eu achei fantástica a ideia do Aquaman, psicólogo de peixes. Ah, tá. Aquilo foi uma... Como é que fala? É uma participação que a gente fez num blog de um amigo nosso. Uhum. A gente, na época do FIC, assim, cada um estava envolvido no seu quadrinho, e aí a gente fez cada um... Eu fiz uma participação nesse blog também, a Lu fez nesse, a gente fez num do outro amigo. Aquele é o Oswaldo Augusto. É um peixe, tem as tirinhas dele, sai acho que todo dia, ou acho que 3 vezes por semana. Um amigo nosso, que é o Daniel Lima, que faz. E aí a Lu fez essa participação com o Aquaman, que ficou espetacular mesmo, ficou muito bom. Fenomenal. Falando ainda referente ao Laços, assim, você pode falar pra gente mais alguma coisa sobre ele? Ou não, como ainda é um projeto, né, em desenvolvimento, não, você não pode abrir muito... A continuação, né? É, do Laços 2, desculpa. Sim, nem dá pra eu falar nada, porque... A gente não conversou nem com o Sidney a respeito ainda das coisas que a gente pensou. Lá, a revista não vai chamar nem Turma da Mônica 2, nem Laços 2. Mas eu, a Lu e o próprio Sidney, por enquanto não tem nome, a gente sempre fala também Laços 2. A gente fala Laços 2, mesmo sabendo que não vai ser. Então, o Laços 2, hoje, o que que ela é? Ela é um monte de papelzinho que eu tenho aqui no meu armário, anotado com várias ideias. Essas ideias já estão bastante, até algumas já estão mais adiantadas e tudo, elas já estão formando uma história já tem uma ligação entre elas. Então, mas por enquanto ela é um monte de papelzinho que nem o Sidney viu ainda. Então mesmo que eu pudesse falar alguma coisa, não convém falar, porque se eu falasse, não, Laços 2 vai ter uma cena assim, assim, assada. Aí o Sidney visse aquilo e falasse, não acho que essa cena não encaixa direito, e não tivesse mais essa cena, eu ia ficar de mentiroso. Então não dá pra falar nada ainda, porque nem o Sidney viu ainda. A gente vai começar a escrever o roteiro agora em fevereiro. Eu vou escrever o roteiro agora em fevereiro, e aí sim mandar pro Sidney e começar a desenhar já em junho, mais ou menos. Entendi. Só um adendo, a minha abertura foi referência à parte de Laços que você faz referência ao filme Warriors, né? Sim, sim. Dos meninos que encontram a Turma da Mônica lá e começa a falar... Guerreiros, venham aqui brigar! Foi referência a uma referência, muito bom. É, você viu? Vitor, pulando aqui para um outro ponto da sua carreira, que foi a criação do Valente. Você pode falar pra gente o que motivou você a criar o personagem? Quais as inspirações que você usa? Inspirações não, né, mãe? Inspirações, pô. Tô passando. Não conhece meu sotaque, não, é isso? Motivações, eu tive a maior motivação de todas pra fazer o Valente, porque em 2010, eu tava ainda fazendo o Peony Parker, e aí, no dia do meu aniversário, em 2010, eu recebi um e-mail do jornal O Globo, falando, olha, a gente vai mudar aqui toda a nossa sessão de tirinhas, nosso caderno de tirinhas, e a gente gosta muito do Peony Parker, mas sabe que por direitos autorais, esses problemas a gente não pode usar. Então você tem alguma coisa aí mais ou menos parecida com isso, alguma outra tirinha que você já faz, tudo, pra gente publicar no jornal? Aí eu não tinha nada. E eu falei, não tenho nada, mas dá um tempinho aí que eu crio alguma coisa pra vocês. E aí eles falaram, olha, a gente precisa disso aqui, era uma quinta-feira. Eles falaram, a gente precisa disso aqui na segunda-feira. Mas a gente, não adianta você mandar só uma tirinha, a gente tem que ter uma ideia geral do que é e tudo, mandar pelo menos umas 5, uma ideia pelo menos do que seria. Falei, beleza, se eu criar alguma coisa eu mando pra vocês. E aí na própria quinta-feira eu já comecei a pensar o que eu podia mandar pra eles. Aí na quinta já veio a ideia de fazer o que seria o Valente. Na sexta eu fiz os estudos já dos personagens. E no sábado e domingo eu já desenhei as 5 primeiras tirinhas dele. E na segunda eu mandei pro Sedex pra eles, que eu tinha que mandar pelo correio até. Então, foi desse jeito que nasceu o Valente. O Globo, eu falei no comecinho que eu sempre li Calvin Haroldo. E o Globo foi o jornal que me apresentou Calvin Haroldo. Então, isso pra mim foi muito legal. Eu conheci o Calvin Haroldo porque todo domingo lá em casa, a gente comprava, meu pai comprava o Globo todo domingo. Meu pai e eu somos torcedores do Flamengo, mesmo morando em Belo Horizonte. Então, a gente não tinha internet nem nada na época. Então, pra você ter notícias do time, saber que horas que é o jogo, a escalação e tudo, você tinha que comprar o jornal. E domingo é meio que dia de futebol. Então, todo domingo, desde que eu sou bem pequeno, a gente comprava o Globo. E aí, quando eu tinha uns, acho que 6 anos, mais ou menos, ou 7, eu vi a tirinha do Calvin pela primeira vez, achei aquilo espetacular. E aí, comecei a colecionar a tirinha do Calvin. Eu recortava a tirinha do jornal O Globo, e às vezes eu guardava o caderno inteiro das tirinhas. E eu tenho essas tirinhas até hoje, eu tenho pilhas de tirinhas do Calvin. E colecionei todo domingo até, acho que 93, que acabou a tirinha do Calvin. Então, eu tenho isso até hoje. Então, quando o Globo me chamou pra fazer uma tirinha que ia estar num lugar que um dia foi do Calvin Haroldo, nossa, eu tinha que fazer aquilo, sabe? Não tinha, aquilo pra mim era muito representativo, era muito simbólico. Então, aí dei sorte que a tirinha foi aprovada, consegui criar ela nesse tempo bem curto, e acabou que o Valente saiu. E tá no jornal já faz... vai fazer 4 anos agora. O Valente, né, é uma tirinha muito boa, que faz muito sucesso, a gente vê aí pela internet, no FIC, em todo lugar, né? E não é à toa que ela rendeu 2 prêmios do HQ Mix, né? Um lá em 2012, por novo talento, né? Roteirista. Não isso. Só pelo Valente, mas pelo Do Otone também, na época, né? Isso mesmo. E em 2013, o prêmio de publicação de tiras por Valente para Todas, né? Valente para Sempre ganhou e Valente para Todas também. E Eu queria saber como foi para você ter seu trabalho reconhecido na maior premiação nacional para artistas de quadrinhos, né? Ah, foi surreal, né? Na verdade, eu nem sei direito. Pra mim, o mais chocante foi até o do segundo, Valente. Foi o mais surpreendente. Do primeiro, eu lembro que eu fui indicado a melhor roteirista também, por Do Otone e por Valente. E fui indicado a roteirista revelação também. E aí eu olhei assim, seguindo a lógica, eu falei, poxa, eu sou o único cara dos revelação que tá indicado ao prêmio de roteirista principal também. Então, se tiver alguma lógica aí, eu acho que eu vou ganhar esse trem. E aí acabou que eu ganhei. Então, a própria indicação foi mais surpreendente. Agora, o segundo, eu não tinha expectativa nenhuma de ganhar. Eu nunca votei no HQ Amigos, pra você ter uma ideia. Eu não voto, minha irmã não vota, meus amigos não votam. Assim, é um prêmio que os próprios quadrinistas, né, quem atua na área de quadrinhos, que vota. E se, tipo, nem eu votei, sabe? Sei lá quem vai votar. Você pensou que eu vou ter 0 votos, né? Você pensou. Isso. A gente não cria expectativa, assim. Então, o segundo foi bem surpreendente pra mim. Eu fiquei muito feliz e tudo. Quer dizer, é muito legal você ter esse reconhecimento geral, né? De várias pessoas, sendo os próprios quadrinistas que votam. É muito, muito legal isso. Mas, pô, é isso, sabe? Desde o começo, as tirinhas que eu faço, desde o Penny Parker, me dão um reconhecimento muito maior do que eu imaginava, assim. Quando eu comecei a fazer quadrinhos, querer fazer quadrinhos, meu sonho era fazer um quadrinho que realmente mexesse com as pessoas, que realmente tocasse elas de algum jeito. Funcionou. Do mesmo jeito que histórias que eu lia quando era pequeno me tocaram, me marcaram. E exatamente isso, sabe? Com Peony Parker mesmo, eu recebia e-mails gigantes de pessoas que liam e gostavam daquilo. E teve gente falando que voltou a conversar com o pai pela relação que ele tinha com o tio Ben, lendo Peony Parker. E, nossa, uns negócios muito, muito legais, assim, sabe? E no Peony Parker, justamente foi esse momento que eu falei, cara, eu não quero só desenhar a história dos outros, eu quero contar minhas histórias, quero continuar fazendo isso. Que fazendo desse jeito, eu realmente já tô conseguindo essa coisa que eu planejava lá pro futuro, de realmente contar histórias que signifiquem alguma coisa para as pessoas. Eu já tô conseguindo fazer isso agora. Então eu continuei. Então até hoje eu recebo, nossa, muita. Agora que o Valente está sendo distribuído em bancas e tudo, tem muita gente conhecendo. Todo dia eu tô recebendo mensagens e mensagens do Facebook, e textos grandes de pessoas falando tanto que se identificam com aquilo. Teve gente que me mandou uma mensagem no Facebook falando que leu os dois primeiros Valentes junto com a esposa, e agora quando lançou o terceiro ele tinha acabado de separar da esposa, e que esse terceiro Valente deu meio que pra ele o caminho, que ele lembrou o que ele tem que fazer pra conseguir superar esse momento difícil e tal. É muito legal isso, é tão bom quanto, de verdade, assim, é tão bom quanto você ter esse reconhecimento em forma de prêmio, assim. Claro que a forma de prêmio é legal, porque você fica na estante aqui e você olha pra ela toda hora e fala, ei, legal, esses outros estão na memória. Ou alguns até eu salvo, assim, os e-mails, deixo marcadinhos e tudo. Mas é muito, muito legal esse reconhecimento, muito bom. Será que o pessoal separou porque o cara começou a namorar duas ao mesmo tempo? Não, né? Eu acho que não. Acho que não foi isso, não. É, ainda sobre o Valente, assim, a gente foi surpreendido, né, pelo anúncio que as tiras que estavam saindo no Globo, que saíram no Globo, elas serão republicadas, e os próximos volumes também, né, pela Panini. Como foi que aconteceu essa publicação pela Panini? É, quando eu lancei o Valente 2, em 2012, foi lá em São Paulo no Fast Comics, um evento que tem lá da Livraria Comics, né, que eles fazem anualmente. E aí, quando eu lancei o Valente 2 lá, o pessoal da Panini, a Carol, que é uma moça que trabalha lá, já veio falar comigo sobre o interesse que a Panini tinha em publicar o Valente e Peony Parker. E aí a gente conversou na época rapidinho, ela falou, Peony Parker é difícil, a gente queria fazer isso com a autorização da Marvel, que não é uma coisa fácil de fazer, mas a gente tem interesse em fazer o Valente também. E não tinha nem saído Laços nessa época ainda. E eu acho que quando saiu Laços, reforçou mais ainda essa vontade deles, que Laços foi um sucesso de vendas também muito grande, e de público, de crítica também. Então, Laços teve, acho que, quatro já, talvez fosse até para quinta agora, impressão. Então, aí, a Panini falou, então dá pra gente investir nisso. E acabou que a gente continuou conversando ao longo de 2013, bem esporadicamente e tudo. Eu, sinceramente, não tava levando muita fé que realmente já fosse fechar em 2013. Mas aí acabou que duas semanas antes do FIC, a gente chegou já no... Eles me apresentaram uma proposta boa, e a gente já fechou isso, faltando duas semanas só pro FIC. Eu ia fazer o Valente mais uma vez independente. Eu já tava com o orçamento da gráfica, já tava me programando, fazendo meu cronograma de acordo com a gráfica daqui de BH. Só que aí tem outra dificuldade também. Como o Valente é uma série, e os dois primeiros já estavam esgotados, quando é série, é interessante que quando você lança, tipo, o terceiro volume do Valente, é legal você ter os outros dois também. Que ninguém, quem não conhece o Valente ainda, não vai querer começar pelo terceiro. Vai querer ler o 1 e o 2 antes também. Então, pra eu fazer o Valente 1, uma nova tiragem dele, uma nova tiragem do Valente 2 e o Valente 3 pro FIC, meu orçamento já tava na gráfica, tava dando R$14.000. Nossa. E aí já tava ficando apertado. O Valente 3 ia custar R$6.000 pra fazer, R$4.000 do 1 e R$4.000 do 2, que eu ia fazer uma quantidade menor. Então já dava R$14.000. E aí eu já tinha meio que desistido de fazer o 1 e o 2 de novo. Falei, poxa, R$14.000 agora tá, vai pesar no meu bolso. E aí eu ia fazer só o 3 mesmo. Aí acabou que esse fechamento com a Panini foi muito oportuno por conta disso. Que aí a gente já fez o acordo de lançar os três de uma vez. E aí foi muito bom por conta disso. E conseguiu chegar a tempo do FIC. Fizemos lá uma mágica e em duas semanas a revista estava pronta. Olha, meu coração está acelerado aqui com a mais remota possibilidade da Panini lançar a Peony Parker. Peony Parker. Uhum. Existe uma remotíssima possibilidade disso acontecer? Essa remota possibilidade ainda existe, ainda é real. Esse ano... parece que eles vão tendo mais uma conversa, estão tentando alguns jeitos de viabilizar isso. Eu acho difícil não só a Marvel autorizar, mas eu acho que a encadernação do Peony Parker num livro é meio complicada, porque o formato das tiras varia absurdamente. Eu nunca fiz ela pensando em imprimir, eu sempre fiz ela pra ficar na internet. Então se olhar, a maioria das tiras tem um formato mais ou menos parecido. Só que tem tiras gigantes, tem tira com 40 quadrinhos que você teria que dividir ou fazer virar um pôster. Então acho que, sabe, é meio complicado, até por conta disso também. Mas vamos ver, existe a possibilidade, ainda existe. É remota, mas existe. Não, então a gente termina o programa aqui já, não tem mais o que pensar. Eu tô doido com uma encadernação do... É, o Vitor lembra, eu já pedi ele isso há uns 2 anos atrás. Mas enfim, né? Ô Vitor, mas você sabe se chegou a ser apresentado alguma coisa pra Marvel já? Se eles conhecem esse material? Olha, eu já, assim, quando eu comecei a fazer o Penny Parker, eu mandei pra eles um e-mail falando, ó, tô fazendo isso, até se vocês quiserem que eu pare agora, não preciso nem processar nem nada, eu paro. E mandei por correio e um e-mail pra eles, algumas tirinhas, logo no começo. Nunca tive retorno. Mas eu já vi em vários fóruns e sites gringos falando sobre o Penny Parker. Inclusive no fórum oficial da Marvel, eu já vi várias pessoas falando e colocando tirinhas do Penny Parker lá. Então eu acho que eles viram em algum momento, não se importaram muito com isso. Da parte da Panini, eu não sei se eles já chegaram na Marvel diretamente. Eles iam tentar, através da Marvel principal da Itália, chegar... Ah, desculpa, através da Panini principal da Itália, chegar na Marvel de algum jeito. Então, acho que a história estava meio que por ali. Mas já tinha algumas coisas, até onde que eu ia abrir mão de algumas coisas, até onde que eles queriam. Tem umas conversinhas já assim, não sei até onde que isso chegou na Marvel, em quem manda de verdade. Mas já caminhou um pouquinho nesses tempos. E esse ano, existe uma chance de, ainda nesse primeiro semestre, ter mais alguns contatos para isso caminhar mais um pouco. Melhor notícia do ano já. Eu tô eufórico aqui, tá no mudo, por isso que vocês não estão ouvindo nada, tá? Mas, realmente, lembrando aqui, você publicava as tirinhas tanto em português quanto em inglês, né, na época. É. Isso mesmo. Eu nunca, nem foi tanto assim, já pensando em Marvel, mas mais por, sei lá, é até meio ridículo falar isso, mas eu colocava elas em inglês porque eu imaginava elas em inglês. Acho que por ver tanto seriado, tanto filme e tudo, as vozinhas deles pra mim soavam melhor em inglês do que em português. Então por isso que eu fazia elas em inglês. E aproveitando assim, fugindo um pouco novamente, né, mais sobre a sua carreira mesmo, né, que agora você está tendo bastante evento, bastante viagem, o que chega a te incomodar nisso? Ou nada incomoda? Tudo é lindo, maravilhoso? Essa parte não me incomodou, assim. Foi ótimo viajar. No passado eu viajei pra caramba por conta de laços. Conheci um monte de lugar que eu não conhecia. Eu fui pra muito lugar mesmo ano passado. Fortaleza, eu destaco, foi um lugar que eu gostei pra caramba. Eu vou voltar pra lá agora em fevereiro pra lançar o Valente. Foi espetacular. Salvador, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, interior do Rio Grande do Sul. Foi pra vários lugares. Viajar é ótimo, assim. Eu gosto muito de viajar, então... Claro que às vezes a gente não tem tempo de fazer nada, assim. Quando a gente foi lançar o Valente no Rio, na Bienal do Livro ano passado... Ó, Valente não, o Laços. Minha irmã e eu, a gente saiu daqui de BH, do aeroporto. Chegamos no aeroporto do Rio, pegamos um táxi, fomos pra Bienal, demos um autógrafo, pegamos um táxi, fomos pro aeroporto, pegamos um avião e voltamos pro aeroporto aqui. A gente nem dormiu lá no Rio. Então, assim, essas assim são um pouco cansativas, mas em todas a gente consegue aproveitar, nem que seja um pouquinho. Em algumas a gente tem um dia inteiro de bobeira, pode conhecer a cidade, comer bastante e tal. E isso é ótimo, assim. O mais assustador mesmo pra mim até agora foi o FIC do ano passado. Eu lembro que acho que sexta ou sábado foi uma loucura o tanto de gente pedindo autógrafo. Foi justamente quando chegou o Valente. E eu tenho o hábito de desenhar nos meus autógrafos. E quando eu tinha um ou dois quadrinhos, era tranquilo fazer isso. Agora no FIC chegava a gente com 8, 10 revistas, botava a pilha e ia formando a fila e eu tinha que desenhar. E às vezes eu tava num canto conversando com uma pessoa, chegava alguém, pedia um autógrafo, eu parava pra fazer e de repente eu olhava atrás dessa pessoa, já tinha 5, 6, 7, 8 pessoas atrás dela formando a fila de novo. Então o FIC foi até agora o mais assustador pra mim, as viagens foram tranquilas. Isso. Eu nunca entendi a pessoa que leva 5, 6 quadrinhos pra autografar, sabe, da mesma... Bom, mas cada um é... cada uma, né? É que são desenhos diferentes, cara, e as pessoas querem. É porque... Não sabe tanta gente que não conseguiu pegar o autógrafo Valente 3 e me manda mensagem, que mora em BH, e me manda mensagem, não é o caso do Eric, que ele já tem autógrafo de todos, mas que... Mas senão manda, ele mandaria mensagem, também. Onde é que você vai estar? Onde é que você vai estar amanhã e tal? Ou tem como você passar no centro depois de manhã? Essa semana, o que, que você vai fazer? Eu quero que você autografe meu Valente 3, tá faltando só ele. Então já virou uma coleção de autógrafos já, sabe? É, meio que falta... O meu você já sabe, né? Eu vou enviar por correio. O meu, eu acho que eu peguei autógrafo do primeiro Valente e depois eu peguei do Laços, né? Porque era autógrafo do Vitor e da Lu. Sim. Ah, que maldito, fazendo inveja. Na verdade, todas as gráficas MSP estão autografadas, Dante. Olha, que incrível. Mas enfim. O Eric, você me lembrou uma coisa. O Chico é um absurdo, hein? Cara, o autógrafo do Chico é fantástico. Nossa senhora, o autógrafo do Chico, até eu que eu tenho um, mas não tenho no Piteco. Ele fez um autógrafo pra minha namorada, no Piteco dela, eu quase roubei o livro, cara. Ela desenhou uma tuga gigante assim na página branca, que era a revista de capa cartonada. Ela, assim, um busto dela, do peito pra cima, assim, de lado, e pintou. E aí o próprio Chico foi tão impressionado que ele escreveu no autógrafo dela: é, para Paula, essa é a tuga mais bonita que eu já desenhei. Chico. Ó, o autógrafo dele vale muito a pena. Ô, Eric, tem uma coisa que eu precisava te falar, cara, não posso esquecer. Que eu te odeio. Que isso, gente. Por que você me odeia, cara? Não, eu odeio o Eric. Fica esfregando na nossa cara. É, porque ele esfrega na nossa cara que ele tem tudo autografado. Não, gente, eu só tô relatando um fato. Com força, né? Mas enfim, eu não falei nada que eu tenho autógrafo do Jorge Pérez, falei só do pessoal do... Viu? Tá, parei. Então... Continuando, né? Então a gente tá vivendo, igual a gente já comentou aí mais cedo, né? A gente tá vivendo um boom, ótimo, né? A gente tá vivendo uma explosão dos talentos nacionais, né? E eu queria saber o que você atribui isso, né? Por que que você acha que tem tanta gente fazendo quadrinho de 3 anos pra cá, né? Porque antes disso tinha muita gente, mas talvez até por causa do próprio FIC, né? Não sei. Eu acho que a internet ajuda bastante nisso, porque quando você começa a publicar, há um tempo atrás, antes da internet, antes do FIC ser tão grande, você arriscar de gastar, igual eu falei, eu ia gastar 14 mil pra fazer os 3 valentes. Mas supondo que eu ia fazer um só, ia fazer uma tiragem só de 1.000 exemplares, eu ia gastar aí R$4.000. Você gastar R$4.000 pra você fazer o seu quadrinho sem saber como é que você vai vender aquilo, onde que você vai vender, se vai ter gente pra comprar, é muito complicado. Então hoje com a internet, você já meio que publicando seus quadrinhos na internet, você já pode ir formando o seu público lá. Então você, por exemplo, o Ricardo, que faz o Rio Tiras, que é meu amigo, que faz um quadrinho, não sei se vocês conhecem, Rio Tiras, uma tirinha. Sim, eu já li algumas. Pois é, o Ricardo, ele fez um projeto de crowdfunding pra lançar um livro dele, e precisava, não lembro de quanto dinheiro que precisava agora, era bastante e tal, porque o livro era grande e tinha muitas páginas. Eu lembro que ele tem tantos fãs que em 12 dias ele já tinha conseguido esse dinheiro. O Fábio Koala, que faz o site Mentirinhas, também, que é um site bastante conhecido, tem muita gente que gosta, pra lançar o livro dele ano passado, inclusive eu escrevi o prefácio, ele, acho que em 3 dias, em 2 dias, ele já conseguiu o dinheiro que ele precisava fazer isso. Então a internet te ajuda a ter essa segurança, você vai lançar seu quadrinho, você vai gastar uma grana pra fazer isso de forma independente, mas já tem quem vai comprar aquilo. E as pessoas vão conhecendo mais coisas também através da internet, e o leitor vai abrindo seu leque de compras. E eu, há pouco tempo atrás, comprava só super-herói, hoje eu compro várias outras coisas. Então ajuda tanto o artista quanto o leitor nessa, né? Essa coisa de conhecer coisas novas e tudo. E eventos como o FIC estão crescendo cada vez mais e tendo outros também no Brasil. Hoje você tem em Porto Alegre um evento que está tendo todo ano. Em Curitiba tem também outro evento que reveza com o FIC. Um ano é FIC, outro ano é esse evento de Curitiba. Tem esse Fast Comics em São Paulo que eu já falei. Então tem outros eventos também que às vezes está mais próximo da pessoa para ela poder ir lá vender seu quadrinho. O próprio FIC, você sabe que vai ter bastante gente lá, então você pode ter seu stand, pode ter sua mesa. Eu acho que muita gente está conhecendo coisas novas e está vendo o que é possível fazer. O FIC, como eu falei, de 2009 foi bem cheio, acho que muita gente foi lá, achou legal. 2011 foi um absurdo de gente, acho que teve até mais do que em 2013. E isso tudo estimulou o pessoal a ver que dá pra fazer. Todo mundo tá vendo que dá pra fazer, sabe? Que tem espaço pra todo mundo. que esse quadrinho não precisa ter sempre aquela mesma cara do quadrinho americano, ou o quadrinho tem que ser uma coisa, ah, por ser independente, ele tem que ser uma coisa muito diferente e cheia de palavrão o tempo todo e um pinto em cada página, só porque é independente, tem que ser para maiores. Vocês estão vendo que não precisa ser assim, sabe? Tem espaço para todo mundo. Tem muita mulher fazendo quadrinho hoje, acho que muito por conta disso também, que elas viram que tem espaço para outros tipos de quadrinho, para quadrinho mais fofo até, que é o que minha irmã faz bastante, eu faço também. Então, eu acho que é isso. Acho que é a visão tanto do leitor que quer ser artista, né, do leitor que realmente quer só continuar lendo quadrinhos. Acho que a internet ajudou bastante, eventos como o FIC também ajudou bastante a prosperar esse tanto de quadrinista bom que está tendo no Brasil atualmente. Você podia comentar aqui pra gente, né, o que, que a gente pode esperar de Vitor Cafardi nos próximos anos? Projetos? Então, de projetos novos, em 2014 eu devo lançar agora o quarto volume do Valente, né, em agosto, diminuiu um pouquinho essa diferença de tempo entre os livros. Começo a trabalhar agora na Turma da Mônica 2 para ser lançado em 2015. E em 2015, pro FIC, eu já tô pensando em fazer um quadrinho independente, que eu quase fiz ele ano passado, mas não deu tempo. E quero continuar fazendo quadrinhos do meu jeito, como eu vim fazendo até agora, seja independente, seja pro editora. Enquanto eu puder ter histórias para contar e puder contar essas histórias do meu jeito, eu vou continuar fazendo isso. Eu tô bem satisfeito, muito feliz com tudo que tá acontecendo desses últimos 5 anos, desde que eu comecei a fazer quadrinhos. Eu acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida quanto nesses últimos 5 anos. E eu quero que isso continue, simplesmente assim. Mas o que isso, não dá pra falar muita coisa. Tem outras coisinhas, outros projetos que estão começando agora também, coisas até envolvendo Valente, envolvendo outras mídias e tudo. Mas como tá tudo muito no começo ainda, nem vale a pena assim ainda entrar em maiores detalhes. Ah, mas esse sucesso todo que você tá tendo e o reconhecimento pelo trabalho, né, você merece pra caramba, porque seu trabalho é muito bom mesmo. Mano, valeu. É totalmente merecido. Obrigadão. E queria agradecer, né, a gente tem que fechar o programa aqui. Eu queria agradecer muito por você ter aceito essa entrevista. A gente ia fazer entrevista em outubro, né? Só que a gente teve uns probleminhas que você tava terminando o Valente. Nossa, em outubro eu tava... Esses meses antes de FIC e o logo depois de FIC é impossível. Nossa senhora. E eu queria agradecer, né? Como eu falei, agradecer pela presença. E se você quiser deixar alguma palavrinha aí pros nossos ouvintes. Pronto, queria agradecer também a oportunidade. Agradecer a paciência que vocês tiveram pelas vezes que eu adiei desde outubro da gente fazer isso. E vamos, depois a gente marca de novo, vamos conversar mais e tudo. Podemos conversar sobre Valente, sobre o Laços 2, assim que eu puder falar alguma coisa sobre isso. Mais sobre o Homem-Aranha também, que a gente, acho que todos nós podemos falar bastante sobre isso também. E foi ótimo. Obrigadão a vocês pela chance de aparecer aqui. Valeu. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa aí, não? Só me passa certinho o endereço depois pra eu mandar as coisas pra autografar. Ah, não, mano, pode deixar que eu te passo, que eu tenho endereço fácil aí. Me manda tudo que eu vou lá na casa dele, né? Mas fácil também, né?